Star Wars é uma franquia massiva, tão massiva que se estende para várias mídias além dos filmes: livros, séries animadas, séries live action, quadrinhos, mangás, animes, eletrodomésticos e, é claro, videogames. E o universo já foi encaixado nos mais variados gêneros, como Super Star Wars, que é um jogo plataforma, ou Jedi Knight: Dark Forces 2, um FPS com sabre de luz. Também tem o lendário Knights of the Old Republic, um RPG onde o jogador conta sua própria história. Também existe Battlefront 2, que coloca o jogador nos campos de batalha da saga, e também tem Jedi Fallen Order, contando uma aventura sobre um prodígio perseguido. Mas se alguém me perguntasse, eu diria que o mais importante, dentre todas essas alternativas, é LEGO Star Wars: The Complete Saga. Parece loucura, mas esse vídeo existe para explicar esse ponto. Então, se você me permitir, vou te mostrar o quão fantástico é esse jogo.